Olha, hoje ouvi dizer que o Michael Jackson está chateado com os chineses porque, ao ver aquela gente toda com máscaras, ele pensa que andou a gozar com ele. Há dias estive também a ver uma entrevista ao Michael Jackson onde ele dizia que nunca fez nenhuma plástica. Isto só prova a minha teoria, porque se ele nunca fez nenhuma plástica, então o Michael Jackson foi raptado e alguém tomou o lugar dele, porque se não fez nenhuma plástica é o outro indivíduo. Pois, pois. Porque ele era preto, tinha os lábios grossos, o nariz assim como quem foi barrado à porta de uma discoteca. Agora, além de ser mais branco que eu, tem os lábios fininhos, assim como a Lilica Nessas depois de um peeling. Além de que nunca mais cantou nada de jeito. E faz-me confusão qual é a ideia de uma pessoa mudar de cor. Porque só se for para se candidatar à presidência, porque eu duvido, nos Estados Unidos, eles possam ter um presidente preto. Só tem Casa Branca. Tem também notado ultimamente alguma malta a reclamar por causa das bandas portuguesas que cantam em inglês. Qual é o problema? Quer dizer, ninguém entende. Bem, eu cresci a ouvir o GNR cantarem Dunas são como divãs, biomes indiscretos de Alcatrão sujos rasgados por panos de hortelã. Também nunca percebi o que a Corrinha me queria dizer com aquilo. Depois falam da música Pimba, quer dizer, o que é isto de música Pimba? É que no meu tempo, Pimba era os slows. Nós já sabíamos, depois dos slows, Pimba. Embora eu acho que os slows facilitam as coisas, porque hoje em dia, na discoteca, como é que se consegue meter conversa com uma miúda com aquela música? Pum, tch, pum, tch, pum, pum, pum, tch, pum, tch, pum. Eu acho que é naquela parte em que vem. Que é a parte romântica deste tipo de música. Olá, eu sou o Nilton. Como é que te chamas? Olá, eu sou a. Pum, tch, pum, tch, pum. Por isto é que tem que ser muito mais rápido no engate. Vá, vá, não vamos perder tempo, eu sou o Nilton. Vá, como é que te chamas? Vá, como é que é? Eu não é? Faz-me confusão porque, por exemplo, na música portuguesa há tanta gente com curiosidade à volta dos óculos escuros do Abrunhosa. Toda a gente se interroga porque é que ele anda sempre de óculos escuros. Ainda ninguém ponderou que o homem pode ser cego. O Abrunhosa, Marta, desculpa, mas o Abrunhosa está quase a levar à falência à fábrica de Xanax. Para adormecer, o último álbum faz mais efeito que uma caixa de comprimidos. Por isso é que se chama assim, porque aquilo basta começar a ouvir e é no momento. Porque é que acham que levou 2 anos a gravar? Porque a banda adormecia. Não, Marta, eu sei que ele é do norte, mas eu estou para aqui a falar, mas eu até admiro os músicos, porque não é fácil compor. Não se pode escrever sobre um assunto qualquer. Há pessoas que pensam que fazer música é só estar sentado em casa e começar a debitar um copo na mesa, uma toalha no chão, uma garrafa vazia, um pedaço de pão. Pois vai à janela, o que é que vê? Uma rua deserta, um café a fechar. Quer dizer, se fosse assim, qualquer um fazia música, até os que não sabem cantar. O que eu acho é que a casa do Abrunhosa está a precisar de uma arrumaçãozita. Repararam na desarrumação? Uma garrafa vazia, uma toalha no chão, um cinzeiro apagado, um pedaço de pão. O que é que falta ali? Uma mulher a dias para limpar esta porcaria.